972 no solo 04, direita no 211 no solo. Direita 211 no 972, pegado, bom pro lado. Oh, salvador, uma bola, chegou no 972, livrando. 972, estou autorizado, Alfa Direct, portão 09. Alfa Julieta 09, eu vou na nossa escolha. Pode descer via o TAN 3891, tá visual, visual contrato pra frente. TAN 3891, desça para 2000 pés, autorizado afinado o procedimento LSX3, reposta estabilizada no localizador. Reposta estabilizada, TAN 3891, desça no vídeo. 244062, chama a torre no 8, decimal 95. 295. Doutor, muito bom dia, sou 4062. Azul 4062, autorizado pouso, pista 10, vento 10 graus, 13 nós. Autorizado pouso, 10, azul 4062. Tá 3891, no tráfego Super 7, passando marcador externo com 160 de grau de pitch, reduz a velocidade. Reduzindo, tá. estabilizado visual, tá 3890 reduzido também. Tá 3890, chame a torre no 8 decimal 95. Obrigado, boa noite, tá 3890. Boa noite, voo 972, passo 220, parando 50, frente alto. Voo 972, autorizada a chegada a Mari, desça para nível de voo 050, que é negar no 020. 050 e 20, está voando para o GTAP, voo 972. Quatro zero meia dois, no solo 1 zero, libere próximo à direita, 1 2 1 no 1 no solo. 2 1 no 1 na próxima direita, 4091, LS, visual. Gente, aguarde pista livre, então 3891. 91. Alô Salvador, muito boa noite, eu sou 4062. 4062, autorizado Alfa, Juliet, posição 01, não 41. Alfa, Juliet, Fernando, 01, não 4062. Boa noite, 3891, Livramento. 3891, autorizado Alfa GS, posição 0871. Alfa GS 0871. 1172, Vesta para 2010, Kenegano 020. Autorizada final do procedimento elétrico X-Ray, reposto estabilizado no localizador. 1022.000, controle estabilizado no localizador 1172. estabilizado, LS, voo 972. O 972 chama a torre, 98, decimal 95. 895, voo 972. Voador, boa noite, voo 972, sinal de estabilidade, LS. Voo 972, reporte para sono externo. Sono externo, 972. Sano externo, baixado, travado, voo 972. O 972 autorizado, pouso, pistão no zero, vento 120 graus, 12 nós. Autorizado, pouso, voo 972. No solo alto 28 à direita, 1211 solo. Confirme, Olivado, frequência solo. 1211. 211. Salvador, boa noite, voo 1972, livrou na escuta. 1972, estou autorizado, Alfa Juliette, posição 10, bate 1. Alfa Juliette, 1041. Papatango de 10 Charlie Zulu, a senhora identificação, QNH9020, que é a parte para descida. Especializou o acionado 5551, reporte para descida. Especializou, está autorizado, vai direto Vera Cruz para o corredor Vera Cruz. Já descida o Papatango Direto Charlie Zulu. Está nível de voo 045, que é legal no 020. Para 4.500, Paris. Direto Paris, até 4.500, confio. Certo. Patrão Juliette Salizu, desça para 1.500 pés, que é legal no 019 agora. 19 para 1.500 pés. Salizu está autorizado direto à rotatória. Direto à rotatória. Romeu, Charles, Zulu, tá visual com o campo, pode prosseguir uma base para a direita aqui da 17? Calize, Calize, Zulu. Leste Alizu, tá visual com o campo? Afirmo. Leste Alizu, para o telefone de posto, chama a torre no decimal 95. 1895. Torre Salvador, Papa Tango, Juliette, Charles Lu. Torre Salvador, Papa Tango, Juliette, Charles, Zulu. Torre Salvador, esse é o Papa Tango, Juliette, Charles, Zulu. Controle, é o Charles Zulu voltando? Sim, né? Chamando a torre aqui, 1895, é, eles não atenderam, não. Papatama Direto Azul, senta novamente 11895, 121, decimal 9. Caso contrário, retorna essa frequência. Salvador, Salvo Salvador, esse é o Papatango Juliette Charles Zulu, em 1219. Sem contato com a torre, nem 1895, nem 219. Tá bom. Novamente, por gentileza, a cidade está ali do Lô, 71895. Ok. Torre Salvador, Papa Tango, Juliette, Charles Zulu. Charles Zulu está na escuta do controle. Torre Salvador, Papa Tango, Juliette, Charles Zulu. O Juliette Charles Zulu, autorizado a final no 7, recorda final, baixado travado, que é legal no 0 no 9, e o vento no 50 graus 049. Autorizado não no 7, ajuste no 0 no 9, o Juliette Charles Zulu. Juliette Charles Zulu, está estabilizado na 1 no 7, baixado e travado. Papa Tango Juliette Charles Zulu, avistado, livre pouso, pistão no 7, o vento 1 no 50 graus 049. Livre pouso no 7, Juliette Charles Zulu. Confirma apenas o pátio 5. Pátio 5.